As melhores de todos os tempos, o tempo todo. Um excelente dia pra você. Obrigado pela companhia. Sou Edinho, estamos juntos por aqui com música e história. Essa é Advice for the Young at Heart. Um som da banda inglesa Tears for Fears, do disco de 1989, chamado The Seeds of Love. Foi lançada como música de trabalho em fevereiro já do ano seguinte, 1990. O vídeo de Advice for the Young at Heart foi filmado na Flórida. Mostra um casamento intercalado com fotos da banda se apresentando. Mais um grande som, mais uma grande recordação por aqui. ZYK 530, 1490 kHz, Sistema HS de Comunicação Limitada, Rádio Difusora, a Rádio do Povo, Olímpia, São Paulo, uma emissora da rede Flash Mais. Difusora. Ótimo dia pra você, agora são 6:01. Bateu aquela vontade de comer uma comida deliciosa? Bem temperada e com gostinho de quero mais. Restaurante Parada Obrigatória. Quer tradição, qualidade e aquele gostinho de quero mais? Anote o disco entrega. 3279-9407. Mais uma vez, 3279-9407. Servindo delícias em prato feito, marmitas e marmitex. Venha para o Restaurante Parada Obrigatória. A sua parada obrigatória no almoço. Rua Coronel Francisco Nogueira, 459, em Olímpia. Alô, é da Droga Farma? É, sim, senhor. A Droga Farma é farmácia popular? É claro que sim. E pra pagar, como que faz? Tem convênio? Se temos, tem convênios a Usina Térios, Ampla Card e Premier. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Domingos e feriados, das 8 às 12 horas. E onde fica? É fácil. A Droga Farma Farmácia Popular fica na Avenida Cinquentenário do Folclore Olimpiense 16, no Morada Verde. Anote o nosso telefone: 3279-4325. E o WhatsApp é só chamar 992-16-6019. Droga Farma, farmácia popular. GPK, transporte por aplicativo. GPK, um sempre perto de você. Faça chuva, faça sol. GPK, atrasado pro trabalho. GPK, no caminho pra escola. GPK, mas se for pra faculdade. GPK. Chame o GPK, cartão fidelidade a cada 10 corridas. GPK, sempre um aí pertinho de você. GPK, transporte por aplicativo e 0800-180-0800. WhatsApp 996-23-2012. GPK. Aquarelão da Economia, sua melhor opção, pelo menor preço. Vai te atender da melhor forma possível, com todos os cuidados exigidos. E tem mais, confira a grande infinidade de produtos e novidades que o Aquarelão da Economia possui, pelas nossas redes sociais. Anote aí, Facebook e pelo Instagram, Aquarelão da Economia. E fique atento a todas as novidades, através do catálogo digital. Anote os canais virtuais, 17-3279-7759, ou pelo WhatsApp, 17-99-9726-6002 ou 17-99656-7904. É, preciso construir, mas já tá me dando aquela dorzinha de cabeça. Relaxa, vai, e deixa a dor de cabeça com a CW Construtora, que vai realizar o sonho da sua casa própria. Desde documentação para financiamento, aquisição de terrenos, até a entrega das chaves em suas mãos. A CW Construtora é uma empresa completa, tudo em engenharia e construção. Ah, peraí, deixa eu falar. Começa primeiro com CW Construtora. Aqui você realiza o seu sonho. Anote o WhatsApp da construção: 17-98183-7842. Saiba mais em nossas redes sociais. Difusora. Sua rádio, seu som, sua história. E agora é hora de curtir 2 horas direto de música. A partir de agora, 2 horas sem comerciais. No ar, 120 minutos.